do sedutor. Ai meu Deus, mas que gracinha. Com a mão no pescocinho, desliza pro peitinho, escorrega pra cintura, eu disse, põe no joelho. Escorrega pra cintura, eu disse, põe o joelhinho.